posto este lume nos olhos deste bagual. Quando ele abre a garganta, tem sinos de catedral. E a flauta de anima seu concerto universal. E a flauta de anima seu concerto universal. Quem terá talhado o jeito e esboçado seu semblante, seu cantar adentra o peito quando se fala em Rio Grande. Implacável guerrilheiro que ganhou as das dos Andes. Implacável guerrilheiro que ganhou as das dos Andes. Quem terá trançado os dedos no palácio celestial? O poema, a melodia, o nascer deste caudal. Que navega nos perfumes de uma orquestra universal. Que navega nos perfumes de uma orquestra universal. Somos loucos sonhadores, duas águias peregrinas. O meu verso, tua guitarra, o pampa, nossa oficina. Dois parceiros da esperança pela América Latina. Dois parceiros da esperança pela América Latina. Mulheres de Istambul. Teria sido Bibiana e Anitta o tingiu de azul. Ou serão quantos do blau deste Rio Grande do Sul. Ou serão quantos do blau deste Rio Grande do Sul. Quem terá lido nos astros a derroca do fuzil? Quem sabe foram condores pousados no alcantil? O poeta e o minuano cantando ao sul do Brasil. O poeta e o minuano cantando ao sul do Brasil. Somos loucos sonhadores. Pampa, nossa oficina, dois parceiros da esperança pela América Latina.